Pantera Negra. Da onde vem você? Planeta Terra. Como assim? Você não tem país? Não, é o seu universo, cósmica, minha raiz. Agora, outra forma de expressão. Minha luta, universo, visão. Para o povo que entra na minha dimensão. Minha poesia de sobrevida se chama proteção. Boa! Agora acabou, não mais injustiça, não corrupção contra o gueto. Quer matar nos meninos, que provimos desequilíbrio do planeta no cosmos. Com fins políticos, energéticos, econômicos, ecológicos, agita seu espírito para seguir a Pantera Negra. Raros são os que compreendem a desafio dessa luta. C'est pour Georgia, Veronica e concessão de Bahia. Por ceux qui luttent e qui résistent, pour qu'on perçoive leur voix. Pour toutes les panthères universelles qui saisissent mon signal. Libre comme le vol d'un aigle poursuivi par le mal. On a besoin de résolution, je veux dire d'évolution. Donc la meilleure nation est donation. Donc ma nation souffre pour de bon. Protège la terre, protège notre mère, protège notre âme. Reste un élève quand la conscience s'élève au-dessus des flammes. Planeta Terre aimée au Paris. Existem várias barreiras, sobreviver, querer vencer, vencer. Em qualquer lugar o proceder tem que exercer. Então se emocionou, foi. Meu quinto planeta Terra, viverei, não deixo pra depois. Se emocionou, foi. O mundo é uma favela, deu mancada, não tem boi. Todo mundo, o mundo gira, o mundo segue girando. Onde a bloqueia que separa, iguala, tô derrubando. Na tempestade a bola gira, firma a série jogando. Astro cósmico mal vem atropelando. Astro universal, humanidade, coração ladrão. Sonho uma linguagem, a terra uma só nação. Vagabundo, Lula, safra com reparação. A maior vitória é o progresso do mundão, né não? Planeta Terra é meu. Paris, planeta Terra, minha raiz. Planeta Terra é meu país. Planeta Terra, minha raiz. Et sur la planète, c'est ma terre, c'est mon petit pays. Afrique, c'est la mer de mes raïs. Je traverse les sphères et laisse mes traces d'artistes. Oh no, Mr. President, je suis pas sur ta liste. Pendant que les gens de la rue rivalisent. Mec, je traverse les frontières sans mes valises. Que hizo humano, cuál es el mundo. Las guerras matan, meu lindo, lindo. Universo, réveille-toi, papi chulo. Llora pra flèche, no fecha tu foro. Es un cósmico b-boy. Chevo du Congo, que foi. Niqué par les little boy. Enfants soldats du bled. Les states veulent contrôler nos frontières et couper toutes nos aides. Et ce monde donc, j'ouvre mes ailes. Pousse à l'extrême, tout l'amour que j'ai pour elle. La terre, mère, ma mère, là, universellement, ma sans frontières. J'espère qu'elle, elle évoluera plus de guerre. Pour satisfaire les Illuminati, plus de guerre. Sur ma terre, mère, what? Planeta Terre aimée au Paris. Planeta Terre. Das etnias, vermelho, sangue verde, planta da boca de periferia. Cara de fantasma do centro de Sião. De Judá, um leão da linhagem, Jerusalém de Salomão. Guiado pela estrela de Davi e o poder divino. Pichobu e a Gaspar, presente ao Jesus menino. Os três esmagos pela estrada de Damasco. Cristão sem religião, maloqueiro, boêmio, beato. Planeta Terra é meu país, sou vida astronauta. Mais anormal do que pra paranormal, efeito internauta. Planetário da terra de gigantes. Sumisauros de Ambé fortificante das pirâmides. Extraterrestre egípcio antimanicomial. Que taca fogo no hospício. Enxado de monumentos, gravideiro não governamental. Linguagem de sinal, poliglota mundial, universal. Planeta Terra é meu.